Você olha para esta peça, o que é que me dizes, como disse há bocadinho, em relação às costeletas? Tem um aspecto mais suculento, não é? Tem uma gordura, tem um... Está aqui a dar formação a estes jovens, o que é que lhe foi pedido, o que é que lhe está a transmitir? Para lhes dar algum conhecimento a nível das vários tipos de carne, nomeadamente suíno, aves, bovino, para lhes exemplificar, desmanchar algumas peças, para eles terem um conhecimento a nível até dos hábitos gastronómicos, aqueles que eles comem e saber de onde é que são provenientes. Penso que estão a absorver esse conhecimento. Falámos até agora num frango, portanto as várias peças, fazer uns bifinhos de frango. Eu também acabei-lhes dizer que nós, portanto, por dados estatísticos, as aves neste momento está a ter uma procura por vários motivos, cada vez mais, portanto, a nível da saúde, nos nutricionistas estão sempre a recomendar a carne de aves, que é extremamente saudável, e dar-lhes algumas dicas, não só de hábitos alimentares, como até aconselhar os vários pratos que podem confeccionar com as várias coisas.